Se ainda me amava, por que mentiu? Se me magoava, não teria sido bem o meu coração. Agora quer ouvir o perdão? Vai! Vai se arrepender da forma que me tratou. Já teve o meu respeito, hoje não tem mais valor. Já fiz de tudo, alô Aguinaldo Paredão, Soneca Paredão. Agora escuta o que eu vou te dizer. Canta! Você não merece mais o meu amor do que houve entre nós, nada mais. Só quem tá comendo água, solta a voz e canta no bar. Vai! Dos momentos que passamos, quando perdi e que seu coração, de tudo que vivemos, vai lembrar. Os momentos que passamos, quando perceber que me perdeu e que meu coração não é.